Não tem um que ganhe dele, cara. Não, não é, cara. É que é um dos que a gente mais presta atenção. Então, não, vamos queimar merda, a pauta aí, caralho. É depois chega na hora do podcast, não tem bosta nenhuma pra falar. Aí fica fazendo imitação da Feira da Fruta. É, aí fica... Caralho, não tem nada pra falar, então vamos falar da Feira da Fruta, então. Como é que pode ser verdade isso aí, Batman? Como é que não pode ter nada pra falar no podcast, Batman? Me fala. Esse cara é espião, esse cara é espião. É espião esse cara, tá na cara dele. Puta que pariu, então... eu tô fudido. Puta que pariu, eu sou um filho da puta, então. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e nós hoje temos presentes nossos queridos amigos Sorg. Com minha tia do Aranha. Vagabundo sem vergonha. Caralho, que mau gosto, hein, bicho? Temos nosso amigo Mou. Oi, temos o Mou. E temos nosso amigo Inferno. Que nunca bate e só apanha. Criançada, que vive com a mão melada e não é de teia. Pega meu cacete. Acontece o seguinte, o Aranha tá fazendo 50 aninhos agora em agosto. Hoje. São 50 anos da publicação da Amazing Fantasy em número qual, Mou? 15. Ah, oh, meu garoto. Da Amazing Fantasy em número 15, onde nós conhecemos o Homem-Aranha, o Cabeça de Teia e outros apelidos carinhosos. E hoje a gente vai falar um pouco dele, mas a gente não vai ficar falando de quadrinhos. O que acontece? O Homem-Aranha é pop, tal qual o Papa segundo Humberto Gessinger. Manda ele a puta que eu pariu. E a gente vai Caralho. Discutir essa... Muito bom. Esse papel, né, cara? É só porque é gaúcho igual a ele. É. Viado. Posso continuar? Os senhores querem me interromper mais um pouco? Posso? Já tô com bastante, já tô com um pouco delay mesmo. Enfim, vamos falar delay, do Homem-Aranha. Tato, Paulo Vitor, branco. Caralho. Vamos Cala a boca, inferno. Porra. Vamos falar do Homem-Aranha enquanto figura pop. Em todas as mídias que ele aparece, apareceu e ou aparecerá. He's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man. Você que é a maior cuequinha de teia que eu conheço, fala aí um pouquinho, rapidamente, da criação do Homem-Aranha. Vai! Então, em 1962, né, o... Que isso? Eu me espreguicei, foi mal. Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa. Em 1962... Eu tava me espreguiçando, foi mal. Vai, fala aí. Que merda. Não, mas então, em 1962 ele foi criado pelo Stan Lee, o Sr. Steve Ditko e o Jack Kirby, né? Eu não lembro muito bem como é que foi a história. Eu lembro que o Stan Lee tava no escritório dele lá e viu uma mosca, se eu não me engano, e... Como, né, todos os heróis são... tem uma coisa com bicho ou é radioativo, sei lá. Ele tentou criar uma história com esse cara, com tipo um homem-moça, algo assim. Viu que não deu certo. E ele mudou o bicho pra uma aranha, né, cara? E uma coisa que diferenciou desde o início as histórias que ele escreveu pra aranha é que trouxe a humanidade pros quadrinhos, né, cara? Uma coisa que até então não... A gente não tinha, né? Por exemplo, tipo, na DC, por exemplo, a gente tinha lá os heróis, digamos assim, eram como meio que deuses mesmo, assim, né, cara? Incorruptíveis, né, assim. E no Aranha não, né, cara? Ele era um... O Stan Lee sempre fala que ele era um homem, um super-herói com problemas comuns, né, cara? A grande jogada dele foi essa, justamente, né? Você tinha, de um lado, a DC com seus heróis olimpianos, né? Aqueles deuses gregos perfeitos, né? Assim. Deuses mitológicos, né, cara? É. Porra! Então, porra, gregos mitológicos. Sim, então, eu só quis, foi só... Corroborei com a tua opinião. Tá, depois eu vou pagar essa parte. Então, e por outro lado, você tinha a Timeline, que era a predecessora da Marvel, com aquelas histórias de monstros, né? De terror, múmia. Tanto que na Amazing Fantasy XV, a história do Aranha é a primeira, e logo depois vem a história de uma múmia e de um marciano. Mantendo ainda, né? O que o Stanley fez? Ele criou uma nova vertente, uma terceira via. A terceira via é do personagem heróico, mas que tinha um pé no chão na realidade. Que era, que tinha problemas, que tinha suas dúvidas, que falhava, que fazia cagada, né? Isso trouxe toda uma nova linguagem para os quadrinhos e culminou no que a gente está vendo hoje. E a DC só lamenta. E o legal, assim, que o Aranha, pelo menos nessa edição, na Maze Fantasy, ele não é heróico, assim. Ele, até acho que na primeira edição do Homem-Aranha também, ele quer ganhar dinheiro. Não, uhum. No primeiro momento, porque ele fica espantado pelo fato dele ter ganho a luta, nesse desafio, o cara grandão lá, se você aguentar 3 minutos, você ganha, sei lá, $50. Aí ele consegue, e aí ele fica espantado com essa possibilidade dele ganhar dinheiro, porque até então ele é um fodido, né? Ele é um jovem nerd que não pega ninguém. Ele era ninguém. Gente, né, cara? É, era gente. Essa foi a sacada do Stan Lee, né, cara? Ele pegou o leitor dele e criou um personagem, né? E aí, depois que o Tio Ben morre, que ele começa a usar os poderes dele, assim, junto com pra ganhar dinheiro, mas não pelo fato de ser egoísmo, babaca. Ele, porque assim, o Tio Ben era o sustento da família, e com ele morto, a Tia May fica com a mão na frente e outra atrás, e ele se vê na obrigação de sustentar a véia. Aí que ele começa a procurar emprego, ele vai, pega um jornal e vai atrás. Tem até uma cena engraçada dele, ele acho que vai num açougue ou no supermercado, não lembro, e aí o cara falando assim, isso aqui é emprego pra homem, não é pra moleque. E ele com aquela cara de babaca, assim, de coletinho, óculos. Era muito babaca, né? A carinha dele. O que eu acho genial é, assim, ele ter aproximado o herói da pessoa, do ser humano normal, é legal, mas era uma coisa assim que, se ele não fizesse, o outro faria. Porque era uma vertente a ser explorada, né? Então é aquilo. Se não fosse Stan Lee, teria sido outro cara, mais cedo ou mais tarde. O que eu achei genial é porque Aranha. Sabe, Aranha é um bicho nojento, um bicho fraco, onde você dá chinelada, morre, né? Você esmaga a bicha. Aranha, caralho. E casou tão bem, né, cara? Ficou um personagem tão interessante. Mas se você olhar, caralho, uma aranha, um inseto. É, isso, não isso é um inseto, gente... é um aracnídeo. Falou putinha. É até uma piada bem recorrente. É bem coisa até, né, de putinha do aranha. Não, né, cara, muito, é uma piada recorrente, cara. É verdade. Mas eu deixei no saco. E o legal também, assim, do aranha, mas o visual dele ficou tão bacana, né, cara? É um dos uniformes que eu mais gosto de personagem do Homem-Aranha. Um dos uniformes mais icônicos dos super-heróis, né, cara? Então, agora me fugiu o nome, o Romitão Sênior falou que, na época que ele pegou, né, a revista, ele falou que o Ditko não tinha noção de como ele tinha criado um uniforme tão complexo de ser desenhado, né, cara? E realmente, cara, deve ser um saco pra fazer isso aí, porque tem padrão, assim, padrão de como fazer as teiazinhas certas em cada lugar ali, né, cara? É um saco de desenhar isso. Deve ser um saco. Não só isso. Cada vez que ele tá com o braço dobrado de um jeito, a teia vai ficar de um jeito. É por isso que o Laika desenhou o uniforme sinistro, né? Foi por isso que o Life desenhou ele com o mesmo reflexo da roupa do fanático. Porque todo mundo sabe que imitar um pano reflete a luz igual. Filho da puta. Galera... Rapidinhos, relembrem seus momentos de infância, aqueles momentos que vocês mal tinham largado as tetinhas de suas mães, vocês viram o Aranha pela primeira vez. Como foi o primeiro contato de vocês com o Aranha? Inferno. Meu primeiro contato com a Aranha é quando eu tava, era bebê, aí eu vi a Aranha assim do alto do teto, assim, com aquela, né? Piada! Agora piada enviada por Marcos Carvalho. Horrível, né? Podre. Agora, a primeira grande história do Aranha não foi nem uma história da cronologia regular, foi uma história o que aconteceria a ser. Era justamente isso, era uma linha que a Marvel tinha, né? O que ela fazia? Pegava grandes acontecimentos da vida do herói e jogava para uma outra dimensão. Então, o que aconteceria se aquele acontecimento tivesse tido um outro desdobramento? No caso, era a morte da Gwen Stacy. que acontece? A morte da Gwen Stacy é o seguinte: ela cai da torre, né? Da ponte, e o Aranha joga a teia gruda no tornozelo dela, mas com o impacto, um tranco, ela quebra o pescoço e morre. Nessa história, não. O Aranha, ele toma impulso e se joga. Aí ele ultrapassa a Gwen Stacy no ar, se segura nela e absorve todo o impacto da queda na água. Então a Gwen Stacy sobrevive. O Aranha quase morre, o Peter quase morre, mas os dois acabam sobrevivendo. E nisso ele se declara pra ela e revela a identidade dele. E ela fica bolada porque o pai dela tinha morrido, né? Tinha culpa, tinha posto a culpa no Aranha e tal. Mas depois ela resolve ficar junto dele. Só que a idade secreta dele acaba sendo desmascarada, não lembro como. E o vida dele vira inferno, porque acontece aquilo que aconteceu em Guerra Civil, né? Do todo mundo querer matar a família dele. E o final do final é muito foda. Ele no alto de um prédio, sem a máscara, perguntando o que vai ser da minha vida agora, que todo mundo sabe quem eu sou. Essa história foi muito foda, muito marcante. O What If da Marvel, essas realidades alternativas da Marvel sempre terminavam em tragédia, né? É uma forma de justificar o porquê os editores deram aquele fechamento da cronologia oficial, entendeu? Verdade. O barato dessa história que o Inferno falou, a história original, né? Da noite em que Gwen Stacy morreu, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que foi realmente o Aranha que matou ela? Será que ela já não tava morta, né, cara? Acho que é uma discussão muito bacana pra se fazer, né, cara? Isso ficou subentendido, né? Ah, eu acho que isso veio depois, assim, é meio teoria da conspiração, cara. É porque quando ela morreu, pra mim sempre foi meio explícito, assim, que foi culpa do Aranha, não intencional, lógico. Mas essa especulação de, será que ela já tava morta quando ela caiu da ponte, etc e tal, pra mim isso é teoria da conspiração. Até porque tem um snap, né, cara, quando ele dá o... Tem aquele snap, né? Aham, que é justamente o pescoço dela sendo quebrado. Bom, você que me interrompeu quando eu ia começar a falar, fala aí, na sua infância juvenil, qual foi o primeiro contato com a Homem-Aranha? Não precisa ser quadrinho, não, viu, sua bicha? Que nem o Inferno. O meu primeiro contato com a Aranha também não foi com quadrinho, cara. Eu só fui descobrir a coleção do meu pai, que saiu um post hoje, olha o jabá. Eu só fui descobrir depois, cara. Então, o meu primeiro contato foi com o desenho da década de 90, com o Peter Bombadão, cara. Vocês lembram desse desenho? Óbvio, cara. Pois é, então. Fala. Não. Nada, não. Parem de prestar atenção no que o Witch King tá escrevendo e continuem falando. Caralho. Não é que foi... Com esse desenho aí, cara, o desenho da década de 90, não o Homem-Aranha e seus amigos, foi o desenho do Homem-Aranha mesmo, aquele que o Peter era bombadinho e tinha era sempre com aquela mesma camisa listrada, né, cara? Tosca pra caralho. E então, ali eu conheci o personagem e, puta, cara, achei sensacional desde o primeiro instante que eu vi, assim, o uniforme dele, esse senso de heroísmo dele, o fato dele ser um fudido na vida também, aquele monte de pensamento, como é que posso dizer, de problemas pessoais que ele tinha, coisa e tal, então... Problemas mundanos, né? Isso, cara, umas coisas idiotas, assim, que a gente passa no dia a dia, assim, ele tinha, então... Foi com o desenho da década de 90, cara. Aí, lógico, depois fui procurar mais coisas sobre o personagem. Muito bom. Sorg, você? Primeiro contato com o Aranha? O primeiro contato que eu me recordo, cara, foi aquele joguinho tosco do Atari. Mas eu acho que... Meu Deus! É velho, hein, cara? Porra. Como você terminou gostando do Aranha? Não, mas isso que eu ia falar, eu acho que não serve muito de parâmetro. Obviamente, como todo nerd, velho, rancoroso, o meu primeiro contato com ele foi com quadrinhos, né? E a que eu tenho recordação, que me vem à cabeça mais antiga, é aquele encontro com o Super-Homem. Eu não sei se vocês já leram, que acho que é o Lex... Eu não lembro muito bem, mas eu acho que o Lex Luthor e o Dr. Octopus, eles se unem pra alguma vilania qualquer, e aí o Homem-Aranha encontra com o Super-Homem, e aí, pra variar, eles primeiro eles se estranham, e depois eles se unem pra enfrentar o mal comum. E foi a primeira... Desculpa, Pá. Não, foi a primeira recordação que eu tenho dele dos quadrinhos. Eu acho legal que essa história, ela tem a clássica já tretinha, né, entre o Super-Homem e Aranha. Mas se eu não me engano, e eu posso estar errado, esse Super-Homem era aquele Super-Homem pré-crise, que era estupidamente poderoso. Então acho que em algum momento antes deles lutarem, acho que o Lex Luthor borrifa alguma coisa nele, ele começa a encher o Super-Homem de porrada. Só que o Super-Homem tá naquela, para com isso, vamos conversar, ele lá batendo. Aí o Super-Homem se invoca e vai dar um soco nele. No meio do soco, o Super-Homem... Eu nunca vou me esquecer disso. Não faz o menor sentido isso. No meio do soco, o Super-Homem pensa, caramba, se eu acertar esse soco nele, eu vou matá-lo. Eu tenho que parar o meu golpe agora. Ele para o braço, só que o deslocamento do ar... Que... dele joga o aranha tipo a 10 metros de distância. Porque o aranha perto do super é um merda, né? É um nada. Bosta, né, cara? É uma aranha. Ah, mas se parar pra pensar. O aranha é o super da década de 30, né, cara? Mas a gente fala nisso depois. Cara, o meu primeiro contato com o Homem-Aranha foi com o Homem-Aranha e seus amigos. Olha só que foda. Eu achava foda o Homem de Gelo. Se enfiar dentro de um cubo de gelo pra transformar, eu não entendia como ele quebrava o cubo depois, mas tudo bem. Eu achava foda a estrela, a magia do desenho animado, cara. Eu só não entendia onde que ficava apoiado as esteiras de gelo que ele fazia, porque ele sempre saía deslizando, mas nunca apoiava em nada. Ele fazia 3 km de pista de gelo só grudada na base dela. Isso é verdade. E eu achava. É mesmo? E eu achava sensacional aquele apartamento dele que ele e os outros dois alugavam da Tia May, que você apertava um botão, surgia com todo mundo. Sensacional aquilo, né, cara? É uma pata de caverna, né? Eles mudavam a estatueta, eles deitavam uma estatueta lá, tipo um Oscar. Aí, isso aí mesmo. O sofá virava um computador, a cama virava não sei o quê. Muito é o aquilo. Aranha e seus amigos? Isso. Uhum, com a flama esse e o Homem de Gelo. É, mas é que tá. Tinha uma explicação lógica pra isso. O que acontece? Na versão original, que nunca chegou a ir pro ar porque teve problema de licenciamento. Não era pra ser a Estrela de Fogo, era pra ser o Johnny Storm, o Tocha Humana. Mas é o que acontece, eles não conseguiram botar o Tocha Humana por questão de licenciamento. Aí tiveram que criar um personagem às pressas. Aquele apartamento, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Ah tá, não, porque todo mundo tá quietinho. Porque todo mundo tá quietinho, que bonitinho. Tá todo mundo prestando atenção em você? Eu até estranhei. Não é normal, né? Isso não é normal. Aquele apartamento era pra ser um presente do Reed Richards pros garotos, pro John Storm, pro Aranha e pro Homem de Gelo. Mas como não conseguiram botar o John Storm, o que é que eles fizeram? Criaram uma pepeca bonitinha, que aliás é a cara da Mary Jane, isso foi proposital, com os mesmos poderes do Tocha Humana. Mas aí como justificar o lance do apartamento? Não tinha como, então foda-se, deixou como tá. Não tem tu, vai tu mesmo, já tá aí. Ninguém pergunta, eles não têm que responder e já era. Já era, é. Mas não interessa da onde que é o apartamento. Eu já declarei ninguém. Ele, tá? Já declarei. Não tinha ninguém pra ficar xingando muito no aí Twitter. Aí depois nos quadrinhos, cara, eu comecei a ler quadrinhos com a época que meu pai começou a levar gibi pra casa, lá pra casa. Foi na época da Queda dos Mutantes. E nessa época, eu lembro que, se eu não me engano, era o McFarlane que tava desenhando Aranha. Tanto que eu lembro que o primeiro gibi que eu li do Aranha era com um tal de Chance, que era um mercenário que ele não cobrava, ele apostava os serviços dele. É, exato. McFarlane. McFarlixo. Mas o McFarlane, ele, acho que não roteirizava, né? Ele só desenhava. Eu sei, na verdade eu não sei quem que era o roteirista, então a única pessoa que seu nome eu falei mal. Mas o McFarlane eu não acho tão ruim não, cara. Ele criou uma coisa legal pra Aranha, que é aquela. Que o Aranha passou a ser uma aranha, né? Uma aranha mesmo. Isso aí eu sempre achei legal do McFarlane. Mas foda-se o McFarlane. Eu gostava da mochila de teia que ele fazia pra carregar as roupas dele. Era maneirinho. Fazia muito mais sentido que ele largar a roupa em qualquer lugar e voltar pra pegar depois. Uhum. É engraçado. Não, fazia muito mais. Mas eu te falo por que fazia mais sorte. Onde ele colocava a câmera? Ele sempre grudava em algum ângulo estratégico, né? Pra poder fotografar as lutas. Não. Isso aí eu lembro. Às vezes ele esquecia onde tinha botado a câmera e tal. Uma vez ele foi pegar a câmera e o nego tinha roubado a câmera dele. Ele sempre foi um fudido, né, cara? Sempre. Inferno, eu tô querendo dizer o seguinte: sem a mochila, onde ele levava a câmera? No cinto. Ou onde o. Ele usa um colante. Onde o Batman guarda o escudo, obviamente. Óbvio! Então a mochilinha era bacana, era bem pensada. Mas foda-se a mochila do Homem-Aranha. Já falamos um pouquinho como cada um conheceu esse personagem tão legal. Tá aí em diversas mídias, tá nos quadrinhos, tá na TV, recentemente tá no cinema, desde que o videogame existe, ele tá nos videogames. É, teve três filmes aí, depois dizem que tem mais um. Eu desconheço. Só que ele é mais moderninho. Enfim, mas foda-se esse filme, que ninguém quer saber dele, todo mundo sabe que é uma droga. Vamos falar dele em outras mídias, cara. A gente tava falando, eu e o Mo, de desenho, e acho que é um bom lugar pra começar. O que vocês lembram de assistir, assim, de legal, de marcante, na TV do Homem-Aranha? Inferno, começa falando enquanto eu faço a Arlequina parar de devorar o fio do meu mouse. O desenho mais legal do Aranha é recente, pena que acabou, que é o Espetacular Homem-Aranha, que é aquele estilo mangazento, que eu particularmente não gosto de estilo mangazento, mas é engraçado, pro desenho ficou bem feito e casou. Homem-Aranha é um negócio meio esquisito, né, cara? É um cara que adquire poderes de uma aranha, que é um negócio, né, meio bizarro. E um personagem tão americano, né, o cara, porra, um nova-iorquino típico, né, que a base dele é Nova York, aí você faz um desenho totalmente estilizado em mangá, cara, e fica legal. É que é um mangá meio estilizado, assim, né, cara? É, foi por isso que casou tanto, acho. É bem estilizado, né, os traços, é muito diferente. Por exemplo, eu fiz um post, olha o meu jabá agora, eu fiz um post sobre o top 10 das mulheres da vida do Aranha, não só as gostosas, mas as mulheres que têm importância, né, uma delas, a top 1 é a Tia May, obviamente, não precisa ser diferente. E a foto que eu botei da Tia May, que eu acho mais legal, é justamente a Tia May do Espetacular Homem-Aranha, que ela tá bonitinha, tá uma velhinha bonitinha nesse desenho, né, não, cara? Não é aquela velha decrépita dos quadrinhos, né, cara? Não é aquela velha decrépita nem a velha gostosa do novo filme, né? Aquela velha incestuosa do filme. Do Aranha Ultimate também. Ai, ai. Então, mais gostei do desenho do recente, penso que mais gostei. Mo? Não, cara, tô com um inferno nessa, cara. Realmente, esse último desenho do Aranha era muito legal, assim. Pena que acabou, né? Acabou por causa do esquema lá que teve com a Disney. A Disney comprou. Depois que a Disney comprou a Marvel, eles limaram com o desenho, né? Uhum. Mas eram umas histórias muito legais, né, cara? E foi indo, assim, foi indo devagarinho as histórias, digamos, de... Não teve aquela história de origem, né? Tanto que o primeiro episódio já mostra ele... Não se preocupou com isso. É, cara, assim, deu alguns flashbacks, coisas assim, né? E procura resgatar aquele aranha moleque de várzea, né? Cara, tanto que ele tá no colégio, né, cara? As histórias com humor, né? Mas, assim, tem uma porção de dramaticidade, mas com humor também. Tem um episódio, cara, que é fantástico. Tem um assalto a banco, justo na hora que a Tia May vai pegar o dinheiro da pensão dela, cara. E a porra da Tia May que ajuda os policiais a combater os assaltantes. A velha foda. Quer dizer, zoando com a questão da fodacidade da Tia May, né? Então, essas sacadas dos roteiristas, acho que foram muito legais. O desenho tem uma sagacidade muito maneira. Não, cara, tem um outro episódio também que eu agora não lembro qual é o episódio, que tá, tipo, os bandidos estão subindo o elevador, assim, os capangas do Shocker, se não me engano, o Shocker e os capangas dele, e eles estão subindo o elevador, né? Juro que eu entendi você falando os capangas do Joker. Shocker, não Joker. Caralho, que desenho é esse, né? Enfim, continue, desculpa. Não, aí tem a cena de elevador, né? E aí estão os capangas, assim, esperando, olhando, que nem todo mundo quando entra no elevador, fica olhando em qual andar tá, né? E aí um dos capangas cantando a música tema do desenho, sabe, cara? Cantarolando assim. Então é esse humor que o Inferno falou, assim, sabe, cara? É um humor, não é aquela coisa escrachada, né? Mas é um humor inteligente, digamos assim. É, um humor inteligente. O Aranha zoando rindo, cara. Falei, bicho, não tem um zíper aí pra você fazer xixi? Cara, e é um humor que realmente é a cara do Aranha, né, cara? Tipo aquela cena, cara. Eu gosto muito daquela cena do filme que ele pega o elevador. Ele tá lá com o cara, musiquinha de elevador, cara, mas, porra, fantasia legal, obrigado. Fui eu que fiz. É bem a cara do Aranha. Sorg, e você? O que você assistiu que você achou puro fantasiquismo? Ah, cara, eu não acompanhei as versões de Desenho do Aranha. É, eu gosto até hoje, assim, vira e mexe, às vezes eu vejo no YouTube o Aranha dos anos 90, lá que o Mo falou, o Peter Bombadão, que só usa a mesma camisa. É, cara, eu gostava muito daquele desenho, que assim, a personalidade do Peter Parker naquele desenho é muito fiel aos quadrinhos, assim. É aquele cara fudido, só que bem humorado. Então ele faz piada com tudo. E chega pra enfrentar um vilão que ele sabe que é superior a ele. Ele fala, porra, e essa roupinha aí? É, não coça, não sei o que, sabe? Esse desenho é muito bom até hoje, né, Sobe? Sim, esse desenho envelheceu muito bem, cara. Consegue ver hoje tranquilamente, cara. É, e assim, respeita muito os quadrinhos. As histórias eram bem fiéis, assim, lógico, bem adaptado também pra outra mídia, só que assim, eram bem fiéis àquilo tudo que tinha sido apresentado nos quadrinhos. Então eu gosto desse desenho até hoje, cara. Eu acho ele maneiraço. E passou por várias sagas do Homem-Aranha, né, cara? Tem... Passou, até eles adaptaram várias coisas. Fala, Léo. É esse desenho que tem até uma adaptação das Guerras Secretas? Não me lembro, cara. Não, mas tem algo parecido, que ele vai para de várias dimensões, assim, né, cara? É lá pro final já. Ele tem uns episódios com a Madame Teia, se eu não me engano. Ele vai pra várias outras dimensões e, inclusive, em uma delas ele conhece o Stan Lee, cara. É verdade. Então, caralho, que foda. Era muito foda, cara. Eu lembro que essa saga, essa série de que ele vai pras outras dimensões, começou com acho que um arco de três histórias, de três desenhos, que chamava, acho que era Tabula Rasa, com o Rei do Crime descobrindo um artefato que faz ele que sim, abre portais para as outras terras. E, cara, é muito bacana. E o legal desse desenho é isso, cara. Ele não era assim, histórias fechadas e por episódio. É, tinha uma continuidade, né, cara? Uma cronologia. Tinha continuidade nos desenhos, cara. Era muito legal. Eu recomendo pra quem não assistiu ainda, eu acho que vale a pena. Cara, nenhum de vocês chegou a assistir o desenho dos anos 80? Qual que é aquele que é aquele Homem-Aranha sem o desenho das teias? Cara, qual que é isso? Década, cara, de 80? Da década de 80 eu me lembro do Homem-Aranha e seus amigos. É. Ou não, na verdade eu posso estar confundindo. Eu não me recordo se realmente é da década de 80. Não é aquele da década... que o pessoal faz milhões de piadinhas. Ah, aquele lá é de 70 ou 60, eu acho. É 70, eu acho. É 70, é verdade. É o desenho desanimado. Falei até. É isso. Sim. Nunca vi, cara, mas... é engraçado demais. Que tem aquelas coisas no Facebook, né? esse desenho eu já vi. É toscão, né? Como era o Inferno? Eram as histórias bem bobas, cara. Bem chulé. Desenho desanimado mesmo, né, cara? Porque não tinha, cara? Não é aquele padrão desanimado dos desenhos da Marvel da década de 60. Ele é um pouco mais moderno, né? Então ele tem uma fluidez mais parecida com Super Amigos, né? Em termos, assim, de qualidade gráfica, vamos botar nesses termos. Ele é mais parecido com Super Amigos. Eu lembro do lagarto desse desenho. É um lagarto bem parecido com... O lagarto que a gente acostumou a ver, muito diferente do lagarto do filme do Aranha, aquela merda. As histórias eram bobinhas, mas era, assim, era passável. Era o mesmo nível de Super Amigos, entendeu? Bem bobo, bem infantil mesmo. Né? Um meio que resquício do seriado do Batman da década de 60. Aquela coisa bem pra criancinha mesmo, pra bem bobinha. Agora, depois teve o Aranha mais levado um pouco mais a sério, que foi o Aranha da série de TV, que é da década de 70 e que se propunha se levar um pouco mais a sério. Tinha uns efeitos especiais que pra época eram maneiros, né? Eu vi. Não, ouvintes, o Inferno não está falando da série em que o Aranha tem um Megazord e Leopardon. Não. Nós já vamos. Não, década de 70 mesmo. A gente vai falar do Leopardon. Peter Parker. Sim, com na cara verdade, de... eu ia. Oi. Esse delay tá foda, né? É. Tá bonito. Vai, Léo, segue. Tá, vamos lá. Eu ia tocar o... Ui. Esse assunto mesmo do Ui, do seriado, porque foi a única coisa que a gente viu na TV do Homem-Aranha. Você que tá ouvindo isso já deve ter visto o meu post sobre o assunto. Você já deve ter se assustado. Ah, que maravilha, né? Ó, a gente tá gravando segunda-feira. Supostamente meu post entra em algum momento da semana, eu não sei quando. E enfim, hoje você que tá ouvindo sexta-feira já deve ter lido. Pra quem não leu, basicamente é uma série nos anos 80, cara, 70. Cara, a série respira anos 70. É, você cara. Vê a abertura, assim, é... Boca de sino. É anos 70 puro, cara, realmente. Peter Parker com salto plataforma. É horrível. Ele é velho, né, sim. cara? Sim. Ele é velhaco, de... verdade. É, ele tem cara de galã de novela americana. Sabe Dallas? Ele tem cara de galã... ele tem cara de galã de Dallas, cara. Só pode ser com o boy. Magno, basicamente, né? É o seguinte: ele é mordido pela aranha. O efeito da aranha brilhando por ser radioativa é exatamente o mesmo efeito que faz o Bruce Leroy brilhar no último dragão. Ele vê que consegue escalar a parede, faz uma roupicha e vai sair por aí combate do crime. E essa é a história do aranha. Agora, o inferno, sobre os efeitos especiais que eram maneiros na época. Cara, eles não eram maneiros na época. Eles já eram péssimos na época. Ah, não. Era um seriado da CBS de baixíssimo orçamento, cara. Porra. Ah, mas. Cara, a teia dele era uma corda. Inferno, eu tinha 6 anos quando eu vi isso na Globo, eu já achava ruim, bicho. Ah, eu achava legal. O efeito, eu nunca esqueço. Cara, o efeito dele escalando a parede era ele pendurado numa corda. Então ele ia balançando e mal encostava na parede. Era horrível. Não estraga a minha infância. Isso quando não tentavam fazer. Isso quando não tentavam fazer usar a técnica Adam West, que é fazer a parede deitada. É. Aí, o que o Adam West fazia 10 anos atrás. Arlequina, cala a boca. É, ficava até razoável, mas você via a sombra que ficava embaixo dele dedando o truque, entendeu? Mas era horrível. O uniforme era passável, mas ele, cara, ele tinha uma traquitana pra lançar a teia na mão, que o disparador era do tamanho de uma colher, velho. Eu não sei como ele conseguia escalar a parede com aquilo. Olha o cara acabando com a minha infância. Era cara. Um trabuco, né, cara? Inferno, não assista de novo se você tiver chance, cara, sério. Eu tô vendo aquele, porra, o uniforme é muito tosco, velho. Ah, aí, Léo, acabou de destruir com a infância do inferno. Nossa, coisa feia, velho. A viseira da aranha. A viseira da aranha é um acrílico tipo carenagem de moto, sabe? Aquela acrílico tosco. Puta merda. É muito ridículo, velho. Obrigado, Léo. Cara, uniforme. De nada. Uniforme é a coisa que eu achava mais aceitável, cara. Pô, até que, assim, pra época, a máscara presa com velcro, se eu não me engano, usava essa justificativa no quadrinho também, entendeu? Pra mim, o uniforme é até passável. Só esse cinto de metal dele. Que... A viseira dele parece colher, assim, do lado contrário da colher. Eu tô vendo a entrada da série aqui no YouTube, cara. Ok. É muito anos 70, né? Com aqueles baixos no fundo de música, né? Caralho, cara. Música de moto. Aí vem a voz do Marvin Gaye. Oh yeah! Oh yeah! Não, e muito anos 70, que aparece o nome do cara, dele dá uma olhadinha pra tela, saca? Dá uma risadinha, assim. Dá uma viradinha. Opa, né? Sou eu. É, exatamente, cara, porra. E, cara, e essa série era foda. Essa série era foda porque não tinha quase nada do quadrinho. O único personagem para o Peter Parker era basicamente o Jameson, que meio que gostava do Homem-Aranha. E de vez em nunca aparecia a Tia May, que cada hora era uma atriz diferente. E é isso, entendeu? Ah, e tinha uma personagem que fazia às vezes de Lois Lane. E é isso, a série era triste, cara. Eu não sei se você lembra, incrivelmente, cara. Léo, foi. Eu não sei se você lembra, mas ele só tinha um lançador de teia. Ele não tinha os dois. Sim! Como que ele balançava então nos prédios, cara? Com o braço só? Eu tô vendo uma parte do episódio aqui, cara. Ele demora 4 horas pra sumir uma parede, assim, né, cara? Onde? Em... Incrível. Não, cara, acabamos de destruir triste, com a infância do inferno. Daí que vem aquela. Se você reparar, você vai ver que o lançador e o cinto dele é composto de vários zipos. Nossa. Ou de vários pacotes de fio dental, não ficou muito claro pra mim ainda. Ai, de fio dental é ótimo. Eles tentaram falar que aquilo lá é o compartimento do fluido de teia, entendeu? Mas, cara, era triste. E, velho, esse seriado conseguiu fazer o impossível. Ele conseguiu desagradar o Stan Lee. O Stan Lee que falou que ele adorou as inovações do seriado japonês do Homem-Aranha. Ah, o Stan Lee também, ele é mó arroz de festa, cara. Ele tá feliz quanto, com tudo. Quanto ele... dólar não tá entrando no rabo dele? Não, cara. E ele falou mal, ele não gostava dessa série. Ele... Entendeu? Credo, cara, eu tô vendo um episódio que o Homem-Aranha tá espirrando, cara, com uma câmera gigante na mão. Nossa, caralho, velho. Olha isso. Não, vou mandar, tem que mandar pra vocês esses órgãos depois, cara. Olha isso. Eu tô vendo. Ele já vai pro post. É sensacional, cara. Ele tá espirrando, não tô entendendo. Acho que ele tá doente, sei lá. Olha ali, cara. Meu Deus do céu. É triste, cara. Olha ali, ele... Credo, cara. Olha, 2:09, cara. 2:09. Olha isso. Ah, é o piloto, cara. Olha a posição, 2:09. E pausa. Por quê, assim? Por quê, senhor? Por quê? Por quê? Que... Nossa, cara. Oh, God, why? Ah, eu um detalhe, cara. Que bundão que ele tinha. Que isso? Caralho, inferno. Não, cara. Que rabora. Para de aceitar o site do Sabão, caralho. Caralho, agora entendi por que o inferno falou do bundão. Depois vocês perguntam por que tem nas buscas lá, porra, coisa assim, né? What the fuck, tio? Vocês estão entendendo por que a série é tão ruim? Por que ele tem que andar desse jeito, cara? Vocês viram o jeito que ele escala, meu? Uh-huh. Por que assim? Por que, Aranha? Ah. Faz isso. E o mais triste, cara, eu achava isso legal. Ah, mas quando o cara é criança, o cara acha qualquer coisa legal, enxame. Tá merda, cara. Ô, galera, já que... Agora que a gente já falou mal pra caralho do... Cara, esse aqui é o piloto, cara. O piloto normalmente é pior ainda que o resto da série. Meu Deus, que horror. É, tem um detalhe ainda. Enfim, mas... agora que a gente já... Léo, rapidinho. Agora que a gente... Léo. Fala. Rapidinho. Tem um detalhe mais sórdido ainda, né? Nessa série não tem nenhum vilão da cronologia do Aranha, do universo do Aranha, por questão de licenciamento. Eles só tiveram grana pra licenciar o Aranha. Sério, não... Eu tô vendo agora a cena que o Mon falou que ele tá espirrando, ele derruba a máquina. Ele pega a máquina e derruba a máquina de novo, cara. Ele é pateta, né? Que é um... Trapalhões, né? Homem-Aranha Trapalhão. Aranha Chaves. Que tosco, cara. É muito banzo, cara. Galera, já que a gente falou do Leopardon, alguém quer falar da fantástica série japonesa do Homem-Aranha? Que ele veio de outro planeta? Eu só tenho uma frase pra falar sobre essa série. Spider Attack. Só isso. Fantástico. Eu nunca assisti, então caguei. Essa é aquela que ele usa capinha de teia? Não, essa é aquela que ele tá falando, é o... Não sei. Tipo o Tokusatsu, lembra, cara? Não, você não chega a ver. É o Tokusatsu, ele tem um robô gigante. Ai, meu, não lembro disso, não. Tem que ver isso, cara. Tá vendo aqui o Aranha tendo ataque de espirro, mano. Tá vendo de novo, eu voltei. Aqui, ó, mandei pra vocês aí. Saúde. Espada, man. É legal que ele pega a câmera, aí eu não sei se ele vê, tipo, ah, tá quebrado. Aí ele larga a câmera, tipo, foda-se. Foda-se, deixa. Cara, nunca vi isso, cara. Spider-Man, cara. Spider-Man. Lelele, uau. Lelele, uau. E o Homem-Aranha tem dinheiro pra comprar Deus, um robô cara. Gigante, né, cara? Meu, o lançador dele é pior que o lançador da série americana. Tá no cu da Yavirin. E ela gritou. Fica aí no carrinho do meio. Caralho, que é isso, gente? Olha, não, o Megazord dele, cara, que sensacional. Olha a tirada de óculos dele, cara, que style. Chutei o arco do vovô. Solta o cadeirudo. Coitado, mano, ele sofreu já bastante. Tem uma formiga no peito, isso não era? Ah, isso no peito dele parece o Mr. Hank, cara, do South Park, com coisa de Natal. Meu Deus, a teia dele, respira muito. É. A teia é defeito especial. É uma merda! Não, foda-se essa série, vai, segue, vamos falar de coisa. Vamos falar de Tech Pix, vai, vamos falar de coisa boa. Vamos. Não, peraí, cara, eu tô vendo roupa dele, eu tô vendo o Leopardon se transformando, cara. É muito foda. Vamos falar de coisa boa. Galera, vamos. Caralho, dá pena do Aranha nessa. Galera, vamos falar de videogame. Todo mundo aqui jogou videogame. Foi mal. Puta, Azaghal, dá pra parar aí? Azaghal, versão solista. Que pizza. Caralho. Não, é engraçado que ele ri e funga, né? Foi mal, cara. Esse é o Homem-Aranha espirrando. Vai, Léo. Bom, vai. Como eu tava dizendo antes do acesso de risos do Azaghal à sulista, não só presente na telinha, não só presente em desenho, não só presente em seriados horrorosos, o Homem-Aranha também apareceu em videogame, em bastante videogame, cara. Desde os primórdios da civilização, se você for pesquisar lá atrás, você vai encontrar aquelas aventuras de texto com o Homem-Aranha lá em 1978, e todo ano você sempre vê alguma coisa do Homem-Aranha. O que que vocês jogaram do Aranha que vocês falaram, caralho, que foda? Nada. Começa você, Sor. Cara, porra! Eu não me lembro o jogo. Eu joguei no computador de um primo meu em 2000 e pouco. É um jogo do Aranha mundo aberto, mas eu não lembro o nome, cara. Mas assim, ele é realmente um sandbox, então você podia ficar simplesmente balançando por Nova York sem fazer porra nenhuma. Aí tinha os colecionáveis lá, os itens que você estão espalhados. Acho que é o Ultimate, sorry. É de PC, de 2002, alguma coisa assim. Então provavelmente é o Ultimate Homem-Aranha, não, baseado não no quadrinho. É o Homem-Aranha 2. Mas o Homem-Aranha 2 para PC, PC não era mundo aberto igual o do Play 2, o Léo. Ele era diferente, mas era mundo aberto também. Igual ao de Play 2, não. Ele era bem mais limitado. Enfim, leitores, vocês sabem mais que a gente, postem nos comentários. E eu achava esse jogo maneiro, cara, porque assim, eu joguei na, acho que não sei, na terça ou na quarta, saiu meu, agora é meu jabá, hein? Saiu a minha resenha do The Amazing Spider-Man, e ele tava sendo vendido como um mundo aberto, e não é, assim, é relativo, assim, entre uma missão e outra você pode ficar sem fazer porra nenhuma. Mas esse de PC realmente era mundo aberto, e eu achava assim, legal pra caramba, cara. Aí você podia estar balangando por Nova York sem fazer porra nenhuma, aí de repente você passa num bairro que tem um banco e o Rhino tá assaltando o banco. Aí você podia decidir, vou impedir o Rhino ou foda-se, vou continuar fazendo porra nenhuma. E cara, eu gostava demais desse jogo, assim, eu achava ele maneiraço. Assim, eu ia na casa do meu primo direto só pra jogar essa merda. Mas depois, eu não me lembro de nenhum jogo considerável assim, bacana do Homem-Aranha. Porque o resto, pra mim, foi tudo umas porcarias, cara. Mo, você? Cara, se não for esse que o Sog tá falando, cara, o Ultimate Spider-Man, que era baseado no quadrinho Ultimate da Aranha, eu joguei ele pra PC, cara. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui ainda o jogo, não sei se eu tenho. Foi, eu acho que, um dos melhores, se não o melhor jogo do Homem-Aranha que eu já joguei, cara. Melhor do que o Shattered Dimensions, que saiu esse tempo atrás, melhor que o Web of Shadows. Era nesse esquema mundo aberto também, tinha vários colecionáveis pela cidade inteira, tu desbloqueava novas roupas, desbloqueava quadrinhos, capas e tal. Dava pra jogar com Venom também, se eu não me engano. Dava pra jogar com Venom, tu podia ficar alternando entre a história do Aranha e a história do Venom, parecido com o Maximum Carnage que tinha pra Super NES, né? E Ultimate Spider-Man, cara, quem não jogou, joga aí que é sensacional. Até hoje é aquele gráfico cel shading, assim, sabe? Meio cartoon, meio... Amor, esse jogo, assim, o final dele, ele mudava de acordo com as suas atitudes, né? Tipo, se você cagar pra um assalto de banco, o fim era um, mas se você for mais heróico, ele tinha um outro final, não era isso? Esse aí não. É o Web of Shadows, só aí. Não, é isso que eu tô te falando do que eu joguei no PC. Não, eu não sei se é o Ultimate, mas esse que eu joguei pro PC, se você fosse um babaca assim, a velhinha, o gato da velhinha tá na árvore, você, foda-se, e virar as costas e ir embora, o final dele era uma coisa, ou se você fosse um Homem-Aranha mais heróico, que parava o assaltante, pegava o bandido, ou salvava o gatinho da árvore, ele tinha um outro fim, ele tinha a história ia a história principal. Ela ia pra uma outra vertente. Pois é, cara, não sei. Então, pode ser que seja esse daí que eu falei então, do Web of Shadows. Tu te lembra se dava pra... Tinha alguma coisa a ver com o simbionte ou não? Não, não tinha não. Não? Pois é, então não sei qual é, cara. Esse do Web of Shadows, sim. Ao final de cada... chefão, coisa assim, tu... Mas o Web of Shadows é mais recente. Assim, é, mais criado, recente. É 2008, alguma coisa assim, não era? Web of Shadows, acho, eu não sei de que é, mas é bem mais recente, sim, cara. Pois é, mas esse aí que tu falou, não sei, cara. Agora eu fiquei curioso pra saber qual que é. Inferno, você que grosseiramente já disse que não jogou porra nenhuma, não vai falar nada mesmo? Não, eu joguei. Não foi isso. Você perguntou qual que você acha fodão. Eu falei, nenhum. Então fala de alguma coisa, qualquer coisa. Cara, eu gostei. Fala qualquer coisa aí. É, qualquer coisa. mesmo tempo. Deixa eu abrir o site do UOL, peraí. Pior que o Léo, ele ri atrasado, né? É, cara, parece, tá parecendo português, né, cara? Tá parecendo um amigo nosso que demora pra entender. Deixa quieto, fala aí, cara. Fala que vai ficar bolado com você. Ah, viu, Dadá? Não sou eu, é o Sorg. Eu gostei do Shattered Dimensions, né? Porque é o seguinte, você tem várias aranhas, né? O Aranha Noir, o Aranha Ultimate. E uma coisa legal do jogo é que você tem diversas formas de combate, diversas formas de movimentação, dependendo do tipo de aranha que você gosta mais de jogar. Isso eu achei muito legal. Então é como se você tivesse 4 personagens diferentes, né? Porque os aranhas são diferentes, a movimentação é diferente, a forma de combate, os golpes são diferentes, né? Isso vai ser bem interessante no Shattered Dimensions. Esse jogo é bem legal mesmo, né, cara? Você pode jogar com Aranha 2099... Aranha Noir, o normal, o 2099 e acho que o Ultimate. Ah, tá, isso aí, eu não joguei. É legal mesmo, cara? Eu fiquei curioso, mas eu não me arrisquei, não. É legalzinho. Assim, por exemplo, no Noir, o Noir é o mais fraco, então não adianta você querer partir... Ele não é igual o Ultimate, né? O Ultimate é fodão, tal, tem... A gente tá entre amigos aqui, né? O Noir é uma cópia do Batman, o Arkham Asylum, né, cara? É, mais ou menos, porque ele tem que usar... Tem que ir todo stealth, assim. Basicamente o jogo dele é stealth, né? Pra quem gosta, um prato cheio. Agora, se você gosta de porradaria, pega o Ultimate, que usa a roupa do Venom, né? É bem legal, cara, porque são vários estilos diferentes num jogo só, né? Então vai ter aquele que você se identifica mais, você vai jogar mais naquele e tal. E o 2099 é muito bacana, né, cara? Os cenários do 2099 é muito legal, né, cara? É maneiro e dá fazer umas acrobacias e tal, é cheio de gari-gari. Eu gostei mais do Noir, até que o meu estilo de jogo, né? Eu gosto mais do Noir. É legalzinho esse jogo. Cara, sério mesmo que ninguém vai falar do arcade que você lutava com... Você tinha o Homem-Aranha, o Gavião Arqueiro, a Gata Negra e o Namoro? Da B, né? Esse cara, jogo é foda, cara. Ele é legal pra caralho. Eu vi o teu bot lá, Léo. Acredita, cara, que eu nunca joguei esse jogo, cara? Também não, cara. É que você é menino, você é novo. Eu já vi esse jogo. Quando você achava esse jogo aqui no Brasil, isso aí era 1900 e... Final de 90 pra 2000, você achava ele aqui no Brasil ainda. Aí você era bem moleque na época, né? Pois é, cara. Não, é que eu peguei a era dos fliperamas, assim. Provavelmente isso aí só saiu pra fliperama, né, cara? Não sei se saiu pra outra coisa, saiu? Já vi esse fliperama, mas nunca joguei. É, eu nem fliperama, cara. Na época que eu frequentava bastante, eu nunca vi isso aí, cara. É o Aranha boladão, né, cara? Fora esse jogo, quem? É o Aranha boladão, né, cara? Derruba tudo, até laço de lixo ele soca. Além desse jogo, que é foda, teve bastante coisa, né, cara? O que eu falei, sempre teve jogo. Então, Super Nintendo, Mega Drive. Mega Drive tinha um jogo bem legal, que era aquele... Que era o Amazing Spider-Man, que você tinha que ficar tirando foto pra poder ganhar dinheiro, pra poder fazer o fluido de teia, senão a teia acabava. Oh, esse jogo era legal mesmo, cara. Verdade. Esse jogo era bem legal, cara. É, tem a série, toda a série Versus da Capcom, que você tem o Homem-Aranha muito bem representado, a jogabilidade dele é bem legal, você vê... Era um dos mais roubados, né, cara? Sim. E, assim, cara, praticamente todos os jogos que você vê nos últimos, sei lá, 10 anos do Homem-Aranha, eles são herdeiros do Homem-Aranha 2 do PlayStation 2, cara. PlayStation 2, Xbox e GameCube. Que eu, burro pra caralho, coloquei que é de 1992 no meu post. Depois eu corrigi. Mal de teta. Que era justamente o Sandbox, cara. Porra, ele era legal pra caralho. Você só conseguia se pendurar na teia onde podia grudar a teia. Não é que nem no primeiro, que você tinha as fases de balançar na teia. Eram todas acima da linha dos prédios. Ele grudava onde a porra da teia? Na caralho. E era exatamente... E era exatamente esse esquema. Você podia ficar panguando lá, balançando em teia. Um amigo meu definia muito bem ele como um GTA com teia. E era bem isso, era um sandbox bem legal. Você podia ficar só caçando lá as capas de gibis. Pô, eu me amarrava em subir no Empire State, pular lá de cima, entendeu? E depois desse jogo, praticamente todos os jogos do Aranha, eles seguiram essa vertente. Galera, querem falar de filme? Uma pincelada, né? Uns filmes. Falar sobre o Aranha com carinho, mas sem botar, sem botar tudo. Só colocar só a cabecinha. Eles estão dois piados, né? Gostou, amor? Tá bom, vai lá, Inferno. Já que você já levou tudo por trás, por favor. Começa a falar. Pera aí, eu. O que falar do Homem-Aranha? Bom, Homem-Aranha foi a grande expectativa, né? Quando o Sam Raimi pegou, veio o Aranha 1 e, porra, saí feliz do cinema. Veio o Aranha 2, saí felizão do cinema. Aí veio o Aranha 3, eu já macaco velho, garoto esperto. Não me preocupei nem ver no cinema esta merda. Vi depois um torrent e deletei do meu HD. E, cara, eu vi duas vezes, cara, no cinema Homem-Aranha 3, cara. Vagabundo! Vagabundo! Caralho, não! Garoto juvenil. Não! Porra, mas ainda fala isso pro público, né, cara? Eu vi duas vezes o 2 e duas vezes o primeiro no cinema também, cara. Chorou que nem o Ninja Silencioso. Cara, vou dizer, no primeiro filme eu devia ter acho que uns 12 anos, cara, eu acho. Não sei. Faz as contas aí, depois eu faço as contas aqui. E, nossa, cara, eu tava maluco, assim, na cadeira, cara, do cinema, assim, cara, o coração acelerado, assim, pô, era o herói preferido, né, cara, e ver ele no cinema, assim, foi, nossa, cara, foi uma experiência muito foda. E ver bem, cara. Feito, né, cara? E bem feito, cara, até hoje, assim, dos três filmes que existem, ainda o que eu mais gosto ainda é o primeiro, cara. Você, no 1 que tem a cena do metrô? É no 2. Acho essa cena fantástica, cara. É muito boa, né, cara? É muito foda, as pessoas carregando a aranha assim, é o ícone de Nova York, né? Um dos símbolos da cidade. Eu acho isso muito icônico, muito foda. E até hoje, velho, eu acho que a trilogia do Raimi não é uma trilogia ruim, saca, cara? Não é, de forma alguma. São ótimos filmes, sobretudo o 1 e o 2, né, cara? São ótimos filmes de super-herói, né, cara? Não, peraí. Não são ótimos filmes de super-herói, são dois ótimos filmes de super-heróis e o 3. Foi o que eu acabei de falar. Não, você falou que são ótimos filmes. Não, são dois ótimos filmes. E o dois, ele falou. Absurdo. Ah, tá. Absurdo. Desculpa. Velho, tá ficando velho, pinto, não sabe mais. Ô, galera. Canta, coração. Eu concordo, são filmes bem fodas assim mesmo. Cara, eu gosto muito da sequência do Peter Parker descobrindo os poderes dele no primeiro. É empolgante, você se empolga junto com ele. Uhum. Na hora que ele sobe a parede, ele percebe que ele gruda dele, ele puxa um pouquinho, daí ele sobe a parede, dá um grito, cara, ele fica maluco, sai correndo. É muito legal. É bem foda mesmo. Né? Tobey Maguire é um bom ator, cara. Sim. Agora vocês assistindo hoje, quando vocês veem cenas como, por exemplo, o Dr. Octopus levantando os braços pra cima, levantando dois braços mecânicos pra cima, se apoiando nos dois outros braços mecânicos e dando uma gargalhada vilanesca. Vocês não sentem uma vergonhazinha, não? Tipo, não, caralho. Não. Eu acho que tem a ver com o personagem. Não desgostei do Homem-Aranha 2. Claro, não é... Acho que esse é o fraco, digamos assim, dos filmes do Raimi, cara. É que, sobretudo os diálogos são muito fracos, assim, né, cara? Uns diálogos meio bestas, assim, né, cara? Acho que... Mas isso aí, quanto a isso aí que tu falou, sei lá, velho, é o que o Inferno tava falando. Acho que vilão do Octopus, ele é assim, né, cara? Ele é meio vilão de novela, assim, né, cara? Porra, é um tio gordinho, saca, cara? Porra, é o teu tio do churrasco, aquele, né, cara? Com braço mecânico. Ah, assim... Não, vou deixar uma coisa bem clara. Eu adorei o cara como Octopus. Eu achei ele foda. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem momentos no filme que eu não sei se ele tenta dar um quê de quadrinho, um quê de dramaticidade caricata, que você fala, caralho, não. Ah, não. Um exemplo clássico. A Mary Jane correndo em câmera lenta com o vestido de noiva dela. Puta, cara, isso cara, aquilo é muito malhação, velho. Cara, aquilo é muito quadrinho, década de 60, 70, que é a inspiração do Raimi. Quando ele fez o Homem-Aranha, principalmente o 1 e o 2, ele tinha na cabeça dele fazer um quadrinho muito voltado, um filme muito voltado pro quadrinho dessa época, que foi a fase áurea do Aranha. Né? Então tem essas coisas do vilão meio caricato, que é o Otto Octavius, né? Tem essa coisa do lance dele com a Mary Jane, aquele namorico, tal, vai ou não vai. Isso é muito quadrinho do início. Ou, até porque o Aranha 3, quando tentaram dar uma modernizada, uma fodacidade, trazendo o conceito mais pro Aranha década de 90, justamente botando o Venom, desandou. Porque não era essa a visão do Raimi. O Aranha do Raimi não era o Aranha década de 90, fodão, lutando contra o simbionte. Era o Aranha lutando contra o Abutre, lutando contra o Otto Octavius, lutando contra o Homem-Areia. Era esse o Aranha do Raimi. Inclusive, cara, nesse terceiro filme, aí sim é uma cena que me dá vergonha toda vez que eu vejo. É a cena do Peter dançando no meio da rua, cara. Puta, cara, aquilo eu olho assim, eu penso, por que, Remy? Por que que tu fez isso, cara? Ali ele cagou no pau totalmente. Você tava indo tão bem, né? Cara, tu sabe, tu nos entregou no segundo filme com uma cena tão legal, tocando Raindrops Keep Falling on My Head, né? Acho que ele tentou repetir a dose, cara, perdeu a mão bonito ali, né, cara? Ah, não, o 3 foi um lapso, foi um equívoco. E o Novo Aranha da nova geração, o pior de tudo, assim, o 3 dá pra desculpar, o 3 do Raimi dá pra desculpar, porque foi um equívoco. O Aranha da nova geração, que solta pipa e joga bola, nem essa desculpa tem, porque não é equivocado. É a tendência, vai ser assim, daí pra pior. Cara, e vocês vão acreditar que eu ainda não vi também, sabia? Não, não, ainda não vi esse filme, cara. Não perde nada. Nem eu, cara. Eu também não vi, não. Pra mim, ele tá no mesmo saco do Lanterna Verde. Eu vou assistir se eu tiver, sei lá, temporada, dia e surgir. Eu acho que não tão ruim quanto Lanterna Verde, mas assim, eu só vou ver quando tiver na locadora, assim, sabe? Já vi todos os filmes que eu queria alugar, vou alugar esse filme. Sei lá. É, se você chegar na casa de alguém, estão assistindo, né? Chegar na casa da namoradinha, né, amor? Pois é. Ah, amor, olha o filme que eu peguei pra gente assistir. Daí você vai e assiste. Ai, merda. É, com a namoradinha serve, né, amor? Bota a mão no peitinho. Aí assiste qualquer coisa. Mão no peitinho dá pra assistir qualquer coisa. Até Domingão do Faustão. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Cada vez que ele fala louco, meu, dá uma fofá. Aí depois ele fala o sangue e fala que eu sou muito machista. Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Será que isso tem a ver com o fato da gente... Tem a ver com o fato da gente ter uma sessão toda sexta-feira que mostra mulheres em trajes sumários e que levou os nossos leitores a contribuir nos comentários, tanto que alguns deles conseguiram ser marcados no disco como geradores de spam? Caralho, o cara conseguiu. Viu, Evandro? Isso daí é um prêmio, é um ótimo prêmio, né, cara? Cara, aliás, a gente não tem comentários, a gente tem geradores de links de putaria. Só. Assim, não, cara, vocês comentaram, a galera tá reclamando, né, que tá link que não tá aparecendo. Eu vou lá olhando na administração do disco, cara, deve ter, sei lá, uns 300 comentários lá. Spam. Tive que colocar os caras na lista branca, cara. Eles poderem continuar apostando, porra. Parabéns, Eunuco e Evan. Vocês são os geradores de spam da semana. Não, vocês já repararam uma coisa? Parabéns, cara. Vocês repararam uma coisa? A gente tá trazendo pro nosso blog. Os caras estão sendo rejeitados no MDM, né? O Felipe tá feliz, né? O Felipe deve estar feliz da vida, né? Meu Deus! Felipe, parabéns, campeões! Que merda, cara! Aqueles caras que me devinam puta merda. Bosta. Depois desse momento de realização e desespero, vamos. Resignação? Vamos começar. Vamos nos preparar para as considerações finais. Antes da gente considerar finalmente, queria que você dissesse aí, por que diabos o Homem-Aranha é um personagem tão forte? É um personagem assim tão caro às pessoas, que as pessoas se identificam muito? Tipo, é uma pergunta idiota, eu sei qual que é, mas mais ou menos a resposta, mas eu gostaria que vocês dessem suas opiniões pessoais e intransferíveis. Começando por quem começa? Eu tava fazendo um teste pra ver se algum de vocês ia se manifestar. Então, Inferno, vai, começa aí. Ah, cara, por quê? Porque o Aranha é um nerd sebento, é todo problemático, é um fudido, só quebra a cara. E aquilo, é o espelho, ele não faz vida nas suas próprias desgraças. Como todo adolescente, né, eu também tive a minha época de não pegar ninguém. Eu achava graça do Aranha tentar, tinha Mary Jane que meio que cagava pra ele e tal. Eu achava graça daquilo, né, só se fudia, tentava arrumar uma namoradinha. A Betty Brant, né, foi a primeira namoradinha dele. E logo numa luta, ele acaba matando sem querer o irmão da Betty Brant, cara. Porra, é um cagado, né? É muito azar, né, cara? É, cara. E aquilo, adolescente se identifica. E adolescente se identifica com isso. É a sorte do Parker, né, cara? Todo adolescente se acha um azarado, né? todo adolescente tem isso de, porra, o mundo gira ao meu redor, mas só pra cagar na minha cabeça. É, esse niilismo, né? Até você crescer e perceber que, na verdade, você só fazia merda, o que é bem diferente de você ter azar. Né? Não, pior, né? Até você perceber que, na verdade, o mundo caga pra você. Não é que ele caga na tua cabeça, ele caga pra tua existência. Até você realizar essa verdade absoluta, você acha que o mundo tá tentando te fuder. Na verdade, ele não tá tentando te fuder, ele tá te ignorando. É diferente. Ouviu o Mou. E a Aranha tem isso, né? É justamente esse espelho de uma fase pela qual todos nós passamos. Isso é muito legal. Muito bom. Mou, você que é um menino, ainda tá nessa fase pela qual todos nós passamos, o que você tem a dizer a respeito? Pois é, cara, então, o Sorg, nas nossas trocas de e-mails, cara, ele mandou uma imagem. Por que o Mou gosta tanto do Homem-Aranha? E botou uma imagem do Homem-Aranha, que eu até botei de capa lá no Facebook, cara. Tá o Homem-Aranha com 800 balões de pensamento na cabeça, assim, né, cara? E acho que é isso, assim, cara. Eu me identifico muito com esse lado humano do Homem-Aranha, assim, justamente por ter esses milhões de debates dentro da própria cabeça, assim, sabe, cara? De, tem problema com isso, problema com aquilo, tem que fazer aquilo outro, sabe, cara? Esse lado humano do Aranha, acho que é isso que cativa e fez com que o personagem se tornasse esse ícone pop que é hoje, né, cara? Acho que era isso. Sorg? Cara, eu sempre gostei muito do bom humor, assim, das histórias do Homem-Aranha. É, enquanto os outros heróis sempre se levavam a sério e... era aqueles recordatórios chatos. Porque eu preciso impedir, não sei o quê. Cara, Homem-Aranha era, pelo menos, um negócio muito gostoso de ler. Era aquela comédia com ação bacana, sabe? Você, tem a pancadaria e tem a parte que o Aranha conta piada e ele tá se fudendo. Ele, caralho, porra, eu tô me fudendo, o cara tá me rabando pra caralho de com força. Que isso? E aquilo com bom humor, sabe? O cara fazendo gracinha, fazendo gracejo, e aí ele tirando barato com o Jonah Jameson pelo fato dele ser o principal fotógrafo do Jonah Jameson e ser o cara que o Jonah Jameson mais odeia no mundo. É muita safadeza, né, cara? Tirar foto de time mesmo, pagar dinheiro, né, cara? Cara, e ele tira barato com isso tudo. Fala, porque, nossa, pelei pra arrumar essas fotos, mas aí tá aí, não sei o quê. Parker, muito bem, porque nós vamos acabar com a reputação do Aranha, não sei o quê. Toma aqui um centavo, se pode aí. E cara, é uma pena que agora o Homem-Aranha virou um personagem, assim, o Dan Slott, ele meio que tentou voltar essa veia mais cômica, essa comédia com ação, mas desde, sei lá, acho que Guerra Civil, ele ficou um personagem chato, sério, umas histórias muito padrão, muito X-Men, muito, sabe, uma história séria de ação que tem um vilão que quer destruir Manhattan e Homem-Aranha tem que impedir. E ele perdeu esse bom humor, ele perdeu esses gracejos. Perdeu essa essência, né, cara? A essência do Aranha. Perdeu. Os escritores perderam essa. Tudo essa parte bacana que ele tinha. E agora ele virou um personagem sério, um personagem, um super-herói padrão. Cara, eu tenho pra mim que parte da personalidade. Personalidade não. Mas quando Stan Lee criou o Homem-Aranha, nada me tira da cabeça que ele teve influência de Peanuts, cara. Pra mim tem muito do Charlie Brown no Homem-Aranha. Nessa coisa dele sempre se fuder, basicamente, né? Ele tenta levar... Ele como Homem-Aranha, ele faz muita piadinha, ele faz gracejo e tal, mas ele mesmo diz bastante que é porque normalmente ele faz piada quando ele tá nervoso. Sim. Porque na verdade ele escondeu o nervosismo dele, né, cara? Exato. Porque na verdade a maior parte do tempo ele. Isso nos primórdios dele, depois ele trabalhando. Ele é um fudido e aquele fudido que ainda fica com mimimi. Puta, a vida é uma merda pra mim. Que saco. No desenho ele fazia muito isso. Tem uma frase que ele fala: a vida nunca tem recompensas para o Homem-Aranha. Mimimi, mimimi, mimimi. Ó céus, ó vida. Então ele tem um pouco dessa coisa assim, meio chalical. Você tem empatia com ele porque ele é um fudido. É o hard, né, cara? É, exatamente. E, cara, de todos os personagens da Marvel, ele é o mais fudido. Os outros personagens, na pior das hipóteses, eles levam a vidinha deles lá, mais tranquilo, assim, tem fases que eles estão bem. Mas, cara, o Demolidor é um advogado, tá de boa. Os X-Men vivem lá, mamando na teta da fortuna do Charles Xavier. Não acaba nunca, né? O Quarteto... isso acabar nunca, é. O quarteto tá lá ganhando grana dos royalties, das invenções do... Reed Richards. Mas você fala que o Hulk é um fudido também, tá? Mas o Hulk tem fases que ele tá tranquilão e tem fases que... E o Homem-Aranha não, cara. O Homem-Aranha tá sempre fudido, tá sempre procurando grana, tá sempre... Teve uma época que ele ficava em Canadaço, porque a Mary Jane, naquela fase supermodelo famosíssima dela, a Mary Jane... Ela sustentava ele, né? É, ela ganhava grana e bancava ele ficava mauzão, cara. Mas, ô, Léo, o que mais pode o Aranha são seus redatores, né? Também. Cara, é o que mais pode. O cara sacaneia ele. Nossa, cada tristeza, cara. E se a gente vai vendo o decorrer dos posts essa semana, a gente vai dando uma pincelada sobre isso. Mas cara cagada, cara que faz na vida do cara, puta merda. Eu sei o que, que você quer falar, Inferno. É, tá coçando. Todo mundo sabe que você quer falar do One More Day. Ele não é o único, né? Queria deixar bem claro isso. Ah, vou falar rapidinho, cara. Porra. Vai, Inferno. Você tá chorando as pitangas? Vamos falar. Fala de One More Day rápido e vamos pras considerações finais. A gente der. Bicho, rápido e rasteiro. É, era até uma coisa que poderia dar uma sobrevida pro Aranha de forma legal. Por quê? Justamente o que o Sorge tava falando. O personagem tava ficando muito sério. Tava se levando muito a sério. A Dark Knightização do Homem-Aranha, né, cara? É, foi bom ter dado. Ter dado uma guinada na vida dele, mas não da forma escrota que foi feita, entendeu? É, basicamente é isso. Considerações finais, galera. Sorg, pelo jeito, foi ver a família que acabou de chegar. Então, Mo, considere. Ah, pera, deixa eu só encerrar aqui que eu tô indo embora e meus meninos acabaram de chegar, cara. 2 semanas. Então encerra você, Sorg, vai. É, Homem-Aranha é legal, apesar de tudo. Vai. Acabou, tchau, beijo, tchau, mãe, beijo, tchau. Vai lá, amor. Cara, o Homem-Aranha é o melhor super-herói de todos os tempos. Todos chupem cuequinhas verdes. É isso aí. Inferno. Cuequinhas verdes, preparem-se, porque o próximo Batman vai ser igualzinho ao Homem-Aranha da nova geração. Puta que pariu, eu sou um viado. É verdade, cara. Caralho. Preparem suas cuequinhas verdes, né, cara? Cara, o Inferno acabou de causar uma flame war nos comentários, velho. Vai ser... É, cara, a saída vai ser essa, cara. Você acha que vão repetir o Nolan? Não vão, vão fazer o Homem-Aranha da nova geração. O Batman da nova geração. E solta pipa e joga. Solta pipa e joga bola. Aí, cara, vão ver. Bruce Wayne caindo com o skate dele na caverna. É, vão fazer o Bruce Wayne fazer esporte radical. Sabe, cara, 007 descendo de esqui a montanha com a avalanche atrás? Vai ser assim, velho. Só que em vez de 007 vai ser Bruce o. Bruce Wayne vai estar fazendo rapel na caverna quando ele vai descobrir os morcegos. É. Vai ser com cuequinhas verdes. Se preparem, viu? Porque... Se preparem. Tempos escuros estão vindo. Se preparem vindo. Porque vai ser. A quando a Celina Caio falou que a tempestade se aproxima, era disso que ela tava falando. É, acha que era do quê? Do Bane? Não. Não era o Bane. Não, era outra coisa. O próximo diretor. Bom, galera, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. É isso aí, o herói é fodão, todos nós sabemos. Vocês, cuequinhas de teia, por favor, comentem aí os momentos em que vocês ejacularam litros de fluido de teia. Seja quadrinho, seja filme, seja videogame, seja o caralho cor. Fiquem felizes porque o personagem tá fazendo 50 anos. E vamos esperar pro resto da trilogia com o Andrew Garfield, que vai afundar o personagem de vez. Pra gente poder fazer com que o personagem da Marvel, que realmente importa, que é o Rocket Raccoon, ele se sim tenha um filme solo e uma trilogia solo fodona. E acabou o podcast. Abraço. Tchau. Semana que vem, minha filha, tá isso aqui, minha filha. O podcast acabou. Spider-Man, Spider-Man, just deliver a Spider-Man. Da fruta tem, tinha laranja, morango e banana, maçã, só não tinha jacatu. Esperar o Dadá na casa do caralho, né? Já é 10h30. Não, tem mais esperar o Dadá, o caralho. Depois ele entra, no decorrer do podcast ele entra. Depois a gente sacaneia ele no fim do podcast. É. Já tá gravando aí, Inferno? Já. Dadá. Dadá demorou porque foi se consultar no médico. É que eu gravo aqui ver. Também, cara? É bom, né? A gente não dá uma de depois de um exchange depois. Aqui. Dadá demorou porque tava no médico, no oncologista, consultando o câncer no cu dele. Tá tirando todos os banners que estão no cu dele, né? Até hoje. Ele tá passando a noite acordado, né, cara? Ele fez o banner do BDR Responde, não reclama do menino. É. Ficou mais do que isso, ele fez 4 banners, mandou pra gente escolher. E ficou maneiro, não ficou, cara? Aquele ficou legal, né, cara? A sugestão era dele, a sugestão era dele, né? Se ele não tivesse feito, ia ser muito pau no cozice, né? É, cara. Oi, tem o BD, responde, a gente não sei o que, aí põe o banner lá, beleza, dá daí o banner. Oh, mano, não fiz não, mano. Ah, faz aí, depois eu faço, meu. Mando pra vocês no e-mail amanhã de manhã cedinho. Vocês falaram de sacanagem? Eu tava olhando de novo as buscas que caem no Baile dos Enxutos e todo dia tem alguém que faz a seguinte busca. Porra! Socorro! O que essa pessoa tá procurando? Eu vou te dizer quem tá procurando. Meu Deus! No tempo passado tinha uma busca lá que era wallpaper maconha. Aí caiu no BT, cara. É, o que eu acho mais estranho, né, nem o cara procurar por porra. É até compreensível que tenha assim, sempre um psicopata procurando por esquisitice. Sapão, que, né? É, o que eu acho estranho é o cara procurar por porra e parar no BDE. É que a gente fala muito palavrão, cara. Por isso. Não, eu sei, cara. Mas o BDE não vai ter. Quando você buscar porra, o BDE não vai ter tanta relevância no Google pra aparecer na primeira ou na segunda página. É. O cara tá procurando lá pela décima, velho. É uma busca. É um ababa. É uma pessoa que tá muito desesperada. É um estudo abalizado, né? Sobre a porra. Que então, merda. É, o cara tá procurando alguma característica especial da porra, né? Vai parar no BD. É. Propriedades. O que é esses caras aqui, cara? O que é isso aqui? Acredita assim. É, propriedades químico-físicas da porra. Aí cai no blog, no nosso blog, no post do Dadá. Você colocando porra no Google, o primeiro resultado é porra Maurício. Aí é desiclopédia. Eu não sei falar. Desiclopédia. Desiclopédia, obrigado. Ô, Dadá. Convivência é foda. Dadaísmo. É, aí depois a porra da buceta é minha. Porra Wikipédia. Te amo, porra. Silvio Santos falando palavrão morre, porra. É, tem um vídeo no YouTube que chama Porra em Pó. Nossa. Porra DJ. Porra. Passa adicionar água, né? Porra Lost no. Cara, o BDE deve estar lá na quinta página, cara. Porra, Felipe. É, porra, Felipe. Aí porra, depois, porra, Elifield. Porra, gráfico. Cara, na boa, eu vou continuar até achar o BDE aqui. Bota a porra, BDE. Não, e o legal é que o porra é sempre uma das 10 mais que cai no BDE. É um top, né, cara? Aí, outras buscas que caem no BDE. Gostosa de 4. Aí até faz mais sentido, né? Fotos da Marvel. Ele não quer fotos gostosas da Marvel, ele quer todas as fotos da gostosa da Marvel. É um menino insaciável, né? E o que mais? Vivi Fernandes. Ó, gráficos da usina solar e eólica. Isso é um leitor do Kim, cara. É, cara, bem que, minha irmã falou que o BDE é um blog machista pra caralho. É, o Sog perguntou pra mim, você acha que nosso blog é machista? Eu, porra, pra caralho, de com força, claro, óbvio que é machista, cara. Ó, agora se colocar porra BDE, o link é o terceiro. Aparece aí, tem dois na frente ainda. É, aparece um vídeo do YouTube. É, contagem BDE porra, e aí depois tem a Adivinha quem voltou em outubro. Aí depois a gente chuta o cast de futebol e chuta o cast de games da última geração. Ó, porra, BD é isso aqui, ó. Ah, Deus, cara. Aí, eu vou pegar essa coisa pra botar no podcast. É uma busca que é calanguinha levanta o rola. Ah, tá. Galera, quem que é Carla Manso? Carla Manso? Eu tô caçando ela agora. Ó, todo mundo tá olhando as buscas, né? Cara, Carla Manso, alguém procurou Carla Manso e foi procurou. Três pessoas pararam no BDE procurando Carla Manso. É, Carla Manso mostra que não precisa ser madrinha para ser sensual. Esse é o estilo do Léo, ó. Eu vou nessa Carla Manso. Vai nervosamente na Carla Manso, né? Nossa, nervosamente, cara. Se ela me der uma chave de perna, ela me mata. Pô, vou nessas carnes fácil. Tem carne aqui, hein? É modelo, mas você é modelo GG, né? É. Agora, o que tem a ver com blog? Eu não sei, cara. Cara, as pessoas colocaram na busca música do Deb Lloyd quando tá saindo do aeroporto. Ah, mas cara, caiu por causa daquele post que eu fiz. Lloyd, não, sim, mas preciso colocar assim, coloca Deb Lloyd soundtrack. Porra, soundtrack é muita coisa, cara. Eu lembro não. É Dumb and Dumber. Isso. Aqui, ó. Viúva Negra XXX. Agora porra BDE, cara, tem um monte de post nosso que tem porra no título, né? Por isso, ó, porra é CAD, isso é meu, porra Batman. Isso sim é um cosplay, porra. Mas o que me espanta é isso, é por que a pessoa vai procurar porra? No... Caralho, é algum fetiche muito bizarro. Eu aposto que o Sapão tá nessa busca aí, cara. É, todo dia tem, velho, todo dia. Todo dia tem porra, todo dia tem Deb Lloyd, por incrível que pareça. Mil, quatro caíram, cara. Quatro pessoas caíram por causa de mil. Ai, ai. Caralho. Vocês estão vendo qual é o segredo de aparecer bem no Google, né? Cara, eu sou muito escroto, né? O cara aqui, um post antigo meu, cara. Do início do ano. Essa merda podia ter menos peitinhos. Eu respondi pra ele: quer peitinhos? Pede pra sua mãe mostrar os dela. É um gentleman, né? É um cavaleiro. Tá, galera, vai, vamos organizar essa porra então. É Homem-Aranha, né? Ou é Olimpíadas? É, vem no site do UOL. Deixa eu abrir o UOL aqui e ver o que tem na capa, peraí. Vamos falar da Tuzanete. Isso porque né? A gente falou que é bem leve, hein? É o inferno aí, ó. Eu não citei nome de ninguém. No STF, advogados negam o mensalão, mas admitem caixa 2. Vamos falar então. Foi peculato ou foi caixa 2? No braço, o Brasil ganha ouro, garante pódio e sobe no quadro de medalhas. É, a gente pode falar disso. É, e não era na punheta, né? Primeira medalha de ouro na ginástica artística do Brasil, na história. O Diego Hipólito pira. É a medalha que eu queria ter ganho. Camareira que acusou o dado de agressão não será indenizada. Aí, se fode aí, porra. Porra, dado, para de cheirar e compra, né? Compra prótese pra véia. Ah, isso é interessante. Playboy divulga capa de agosto com Natália Rodrigues. Não sei quem é Natália Rodrigues, não, mas é legal. Deve ser gostoso. Fechar minha sacada que tá frio pra caralho. Caralho, que isso? O cara fechou. Não, o cara fechou. Ele jogou o gato pra fora. Mano. Ah, ele fechou a grade de Alcatraz agora, né, cara? Ele botou o gato e as latinhas de. A lata não, as garrafas de leite, né? Pra fora. Campeão de pular corda sonha ver o esporte e Olimpíadas. O que é que leva um ser humano a se especializar em pular corda, cara? Ah, cara, então de esporte é retardado, cara. Não duvido. É, velho. Cara, e é homem, cara. Cabo de guerra já foi prova olímpica, velho. Daí pra pular corda. Ah, cabo de guerra. Ah, cara. Aí, pra corda do pulo? Hã? Acabou de guerra maneiro, agora pular corda. Caralho, cuspi na minha tela toda, porra. A merda. Animal. Feira da fruta é a feira mais cara. Aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira...